Onde queres revólver, sou coqueiro. Onde queres dinheiro, sou paixão. Onde queres descanso, sou desejo. Onde sou, só desejo, queres não. Onde não queres nada, nada falta. Onde voas bem alto, eu sou o chão. Onde pisas no chão, minha alma salta e ganha liberdade na amplidão. Onde queres família, sou maluco. Onde queres romântico, burguês. Onde queres Leblon, sou Pernambuco. Onde queres eunuco, garanhão. Onde queres o sim ou não, talvez. Onde vês, eu não vislumbro razão. Onde queres o louco, eu sou irmão. Onde queres cowboy, eu sou chinês. Espírito, onde queres ternura, eu sou tesão. Onde queres o livre, decassílabo. Onde buscas o anjo, sou mulher. Onde queres prazer, sou o que dói. Onde queres tortura, mansidão. Onde queres um lar, revolução. Onde queres bandido, eu sou herói. Eu queria querer chamar o amor. Construímos do císsima prisão. Encontrar a mais justa adequação. Tudo métrica e rima e nunca dor. Mas a vida é real e de viés. E vê só que esse lado amor me amou. Eu te quero e não queres como sou. Não te quero e não queres como és. Bruta flor. O querer e estarem sempre afim. Do que mim é de mim tão desigual. Faz-me querer-te bem, querer-te mal. Bem a ti, mal ao quereres assim. Infinitivamente pessoal. Eu querendo querer-te sem ter fim. E querendo te aprender o total. Do querer que há do que não há. Mal, bem a ti, mal ao quereres assim. Infinitivamente pessoal. Eu querendo querer-te sem ter fim. E querendo te aprender o total. Do querer que há, do que não há em mim. Muito obrigada, gente. Dizem que mais um é o termômetro do sucesso, então. Bom que vocês gostaram. Fiquem com Deus. Boa noite.